Suas ilhas sobre o mar, sua cartilha tem um ar de que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. São dois filhos em pleno ar. Atrás do filho vem o pai. Um avô como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não vou. O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma cor. Oh, oh, oh. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor. Anuncia com seu vital que eu trocaria a eternidade por essa noite, porque está amanhecendo. Peço o contrário, ver o sol se pôr. Oh, porque está amanhecendo se não vou beijar seus lábios quando você se for. Que nesse mundo faz o que adorar, por a semente dura o futuro amor. Sou a chuva pra você secar, pelo zunido das suas asas você me falou. E o que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor. Oh, oh, oh. O que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor. O que você está dizendo? O que você está fazendo? Por que que está fazendo assim?